Não adianta querer complicar, dizer que foi muito o que ele falou. O amor foi tudo aquilo que ele ensinou. Amor foi tudo aquilo que ele ensinou. Amor foi tudo aquilo que ele ensinou. Calada, madrugada, no escuro, sem ver nada. O preço da balada se manifesta sem palavras. Um grito me acorda e maldade me afoga, uma bomba estoura. Meu Deus, e agora isso tudo apavora, mas eu vou lá fora enquanto quem chora, minha senhora. Preço da balada, produto perfeito de quem sempre errou. Foi como uma faca abrindo meu peito, sem nenhum respeito que me perfurou. Se feriu foi porque escutou as palavras que você falou. Saiu da sua boca, cortou e nunca mais voltou. Você não quer se envolver com aquilo que você pode fazer. Enquanto o que você não fez, não para de te corroer. Para um segundo, só um segundo, somente um segundo. Segundo pra assassinar. Já vi quanto tempo você perde sem ter tempo pra pensar no amor. Tão simples de se falar, tão fácil de se escutar, tão lindo de executar. Pra sempre eu vou amar. Não adianta querer complicar, dizer que foi muito o que ele falou. Amor foi tudo aquilo que ele ensinou. Amor foi tudo aquilo que ele ensinou. Por onde ele passava, pessoas curou. Amor foi tudo aquilo que ele ensinou. Sem me conhecer, ele me amou. Amor foi tudo aquilo que ele ensinou. Quando na cruz o ladrão, ele perdoou. Amor foi tudo aquilo que ele ensinou. Duas madeiras cruzadas, mão atravessada, um sangue tão puro jorrava. Muito escolhava e até caçoava, mas foram de amor todas as suas palavras. Perdoava, enquanto a lágrima lentamente rolava. Sei que me olhava em cada vacilo, toda vez que eu pecava. Infelizmente uma mente vazia só vira oficina até entender que o amor Cristo ensinou. Foi bom professor, só basta aprender o homem. Criar armas mortais pra se proteger, mas que absurdo. Procurar a paz e quer proteção, então segue bom, a palavra é o escudo. Contudo eu vejo, tapas e brigas desprezam um beijo. Que pesadelo, o pai e a mãe matam o filho de berço. Olhei, não pude crer, me pergunto por que o ódio domina a mente assassina que mata por puro prazer. Me vem você falando de amor com suas doces palavras. Derreta suas estátuas de ouro e acabe com a fome na África. Tem criança sem comida, a que não chega a 10 anos de vida, a que suplica e anuncia que está prestes a vinda do Messias. Amor foi tudo aquilo que ele ensinou. Por onde ele passava, pessoas curou. Amor foi tudo aquilo que ele ensinou. Sem me conhecer, ele me amou. Amor foi tudo aquilo que ele ensinou. Quando na cruz o ladrão, ele perdoou. Amor foi tudo aquilo que ele ensinou. Paz, todos procuram demais. Às vezes olham pra trás. E entre o saudosismo e o pessimismo, acreditar é o que preciso. Na hora do conflito, eu fico aflito, reflito. Persisto, mas não desisto. Só nele eu tenho paz. Viver com ele é mais, mais do que viver. Nunca retroceder. Só nele eu tenho paz. Viver com ele é mais, mais do que viver. Nunca retroceder. Amor foi tudo aquilo que ele ensinou. Por onde ele passava, pessoas curou. Amor foi tudo aquilo que ele ensinou. Sem me conhecer, ele me amou. Foi tudo aquilo que ele ensinou. Quando na cruz o ladrão, ele perdoou. Amor foi tudo aquilo que ele ensinou. Amor foi tudo aquilo que ele ensinou. Por onde ele passava, pessoas curou. Amor foi tudo aquilo que ele ensinou. Sem me conhecer, ele me amou. Amor foi tudo aquilo que ele ensinou. Quando na cruz o ladrão, ele perdoou. Amor foi tudo aquilo que ele ensinou.